Saudade, não é novidade, eu sinto até do seu lado. Gosto de dormir abraçado e acordar igual siameses. Pele transpira, aconchego, doce respiro, mais perto chego. Digo minha linda, tu diz meu nego. É bom pro ego, tirar o fôlego. Deixou bem claro que pratico desapego. Ali no escuro, não senti seguro. Existe algo ainda que não enxergo. Em cima do muro eu acho lugar errado. Desesperado, sentimento inseguro. O que procuro é o segredo dessa chama. Nesse teatro, interpreto qualquer número. Sou candidato à vaga de quem mais ama. Atmosfera bem distante dessa cama. O que esperas de um descanso majestoso? Suspira forte, tão gostoso quando clama. Ó Deus do céu, porque nós seis foram semanas. Atmosfera bem distante dessa cama. O que esperas de um descanso majestoso? Suspira forte, tão gostoso quando clama. Ó Deus do céu, porque nós seis foram semanas. De veras, é de verdade, verdade verdadeira. Um sonho curto, déjà vu sem brincadeira. Apaixonados no duelo sexta-feira. Formando um elo, entrelaçados noite inteira. Ó Deus é linda, olhinhos de fogueira. Seja bem-vinda, pode subir a ladeira. Quintal mirante, bota fogo na madeira. A gente racha, nesse instante essa zoeira. Acende, traga tudo lá fora, o globo gira, quem sabe agora. Devagar encosta, não disfarça, sinto que gosta, aqui do rasta. O tempo passa, despercebido, tem hora e acaba, junto comigo. Ela foi embora, com meu sorriso, mundão dá voltas, eu acredito. Atmosfera bem distante dessa cama. O que esperas de um descanso majestoso? Suspira forte, tão gostoso quando clama. Ó Deus do céu, porque nós seis foram semanas. Atmosfera bem distante dessa cama. O que esperas de um descanso majestoso? Suspira forte, tão gostoso quando clama. Ó Deus do céu, porque nós seis foram semanas.